do táxi até o ponto de espera da pessoa no 0 via Pátio Índia, no ponto de espera Chumitu em 118, pessoal 95, QNH 10 no 5. Via Pátio Índia, ponto de espera 1895, voo no 963. Onde eu vou? Puxa, né, 62111. Após passagem da aeronave da VARG, a sua retaguarda está autorizado o pushback acionamento champanhe para o táxi. A cintura vale autorizada, pode ir para o táxi, chanel 6211. Sai da Pucal. 330, sai da Pucal, até 3890. Autoriza a Pucal, está presente para o até 3890. Trip 5514, Golf confere, aguarde coordenação. Aguardando. Passeira 2229, desça para o 050. Tipo 5514, está pronto para a cópia? Tipo 5514, está autorizado Aracaju, nível 130. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo direto. Aciona 0263, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizada, decolagem, 70 graus, 612. Aqui, né? 1993. Tô com 20 para o 963, 170 mais, 170 graus. 170, 029. Obrigado. Lutan 3597, pushback acionamento no 04. Tá 3597, aguarde. Guarda. Trip 5514, coordenem com a equipe de sal, chamando pronto para o táxi. Trip 5362, identifica, chegada boa, ferra porta descida. Autoriza o TAM 3890 para o Aracaju. O TAM 3890 Recife, 2685, alterna 12545 e coordenei diretamente com o Iso. Positivo, certo, muito obrigado. Bom dia, boa semana. Amém. Salvador, Frontax, fechando a linha 219, já tem 1130, bota 340, outra vez, Senado Guarulhos. CB 163, confirme, eu chamo. Ativo 629 ou 163, bota pro táxi. O GM 6291 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio Índia. No ponto de espera, Chumitu em 118, decimal 95, CNH 105. Ponto de espera da 10, 2548, bom dia, o GM 6291. Ruta 35117 está condicionada após passagem da aeronave da Avianca, sua retaguarda está autorizada o pushback acionamento, chamando pronto para o táxi. Após a Avianca, vai iniciar e chamar a Alta 3517. Então, informação aqui. Gente, após dirigir o Lida. Após dirigir o Lida, o nome é 963. Salvador, gol 093, no 62, o pushback acionamento. Gol 1093, coordenando com a equipe de sol, chamando pronto para o táxi. Coordenação, chama táxi. Salvador, TP5514, pagou táxi. 354, Salvador, 66. 35514, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via Pátio Índia. No ponto de espera, chantou em 118, decimal 95, que é em geral no 0 no 6. 718. Chame para... Questionamento 1865 no 8. 1865 aguarde. Trip 55 no 4, copiou o sol? Assente, até entrando na fase principal, 55 no 4. Trip 55 no 4, vai seguir a aeronave da TAM. Assente, pega a aeronave da TAM, trip 55 no 4. Gol 1865, corre com a equipe sol, chama pronto para o táxi. Está autorizado, chama táxi para o 1865. Gol 1649, na previsão, tem condições de completar, interceptar e completar? Afirmo, voando Duna, gol no 1649. Na previsão de Duna, desce para 2000, ajuste 1016, está livre, ele é. 2016, gol no 1649. Gente, o destino é CIA. Voa direto, o Max Red Romeo mantendo 1.010. O transponder alocado. 0115, posição normal, ainda não recebo no radar. Volta na campina. Gol no 963, aguarde para o saque. Volta 3597 para o táxi 150 a bordo, alterna Campinas, 4 horas e 50. Volta 3597 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola no 0, via táxi Índia. No ponto de espera, chumitou em 118, decimal 95, QNH 10 no 6. 10 no 6, vai chamando o ponto de espera pronto, 1895, 3597 bordo. Seja no 1945, controle, 1935, por favor. 1935, Obrigado, bom trabalho até o final. 1-1-8-95. Certo, vai seguir. 95 no ponto. 0-3-5. O gol 1093 é o número 3 para decolagem, vai seguir a aeronave da Trip via Pátio Índia. No ponto de espera, chame Tui em 1-1-8-95, que é NH1096. Ok, seguindo a Trip, pode esperar 18 horas, que é Tui, 1-16-09. Isso, do vetor, contém essa proa, 035, limite ao lock. 035, limite ao lock, 2229. Azul, Alpha, X-Ray Echo, prossiga. Oi, Salvador, bom dia, eu tenho 3517, ponto 0, pronto. Azul, Alpha, X-Ray, Foxtrot, está autorizado. Alpha, X-Ray Echo, está autorizado o reboque, chame para ingresso no pátio principal. Autorizado a colagem, 140 com 10. De 197, 3:45, outra me alterando Campinas. Gol 1865, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame Tui em 1-1-8-95, QNH1-0-6. Autorizou o ponto de espera via Pátio Índia, 2295, 1016, gol 1865. Passaram 2229, autorizado 2000 pés, nessa pronta, acerta o localizador. 2077 lote, 2223. 1963, Recife, 1-3-3-2-5, 251. 1-3-3-2-5-2-5-1-9-9-3. Corre com 1093, bom dia, ponto 0-0. 1093, bom dia, mantém ponto 0. Perfeito. Estabilizado no X-Ray, gol no 649. Completa com a torre 1895 no pouso. 295, gol no 649. Trip, atenta o cheiro do 318 à frente, autorizado a decolagem, 140 com 10. Sete controles, 1935, bom voo. 1935, boa. Oi, Salvador, bom dia, gol no 649. Final do 10, vai estar travado. 649, bom dia, avistada, guarde. Está livre, 1016, mais dois. 1016, gol no 649. Salvador, bom dia, tá 3597. 3597, contato radar, 360 Cedargo. Sérgio, 3597. Autorizado, 90, 140, 29. Livre de pouso na 10, estou no 649. Contato radar 130, sai da cone, 355-14. Certo, perfil da cone, 5-5-4. 2229, completa 4, 1895, Montoso. Capatango, Oscar, Papa Golf. 58 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantenha 080 e chame controle Ilhéus 9201. 8. Alfa X-Ray Echo está autorizado, ingresso parte principal para posição 08, reporte quando no término. Alfa X-Ray Echo reportará ao término. 30 com 14. Please, é para a gente pelo 01093. Cara, boa noite, 865. Gente, 865, mantém a posição. Canto 9, solo 5, 1, controle de solo, em 1, 2, 1, decimal 9, 0. 2, 1, 9, boa. 3, Salvador, passado 2, 2, 2, 9, aproximação final no 0, baixar, tchaká. 2, 2, 2, 9, continue, aguardando está livre, ajuste no 0, no meio, não chove na vertical. Ok, passado, licença. Cabo. Confirmar o ajuste 1016? Afirma, agora no 0 ou no meio. Ok. Confirma o evento, senhor? 150 com 15. O Gol 649 está reautorizado, ingresso na Juliette para o portão 02. Ingresso na Juliette para o 02, Gol 649. Autorizado, 90, 140 graus, 159. Acelera o gol, digo o pouso 90. 1093, decolada 52, controle 1935. 0935, 1093, bom dia. 1093, bom dia. 1093, contato radar 360, CEDA da EL. 360, da EL, 1093. Trip 5362, solicita desvios à direita. À direita, qual que já trouxe? Proa 230, por aproximadamente 15 milhas. Sente, autorizado, Trip 5362. Sente. Oxalé 6211, Recife 1325, 251. Solicita desvio à direita proa 260 para o Itafão Sainz. E quanto foi João Aleda? É, agora é negativo, senhorita. A formação está bem entre a nossa posição e Dael. Seis, por quantas milhas será que mantém a proa 260? Aproximadamente 20 milhas. A gente aumenta a razão aqui para não atrapalhar as aproximações. Não tem quanto foi João na proa 230? 250 é o máximo que a gente tem por enquanto. Voo 093, se tiver condições, voa na proa 250. 250 tá voando, voo 093, obrigado. Trip 5362, desça para 2000 pés e ajuste 1016. Para 2000, 1016, Trip 5362. Plano 3517, Recife 1288, alternão 260. 288, 260, tá 3517. Voo 865, decolagem autorizada no 0, 140, 10-9. Decolagem no 0. Via Alfa, Kilo para o Pat 3. E mantém Paripe por enquanto. Gente, então dá presente uma Paripe. O Gol 1093 tem condições de voar bridge? A bridge agora dá presente, tem condições, senhorita. Autorizado pelo centro, direto bridge. Direto bridge, gol 0093, muito obrigado. Tríplico 362 está livre, esse repórter estabilizado. 7, tríplico 5362, livre EDS, reportará estabilizado. Siga, Romeu. Passarete 2229, a autorização foi Alfa Kilo para o PAT 3. Pode continuar aqui. Afirmo, somente para lembrar que o Aquilo já está aberto. Afirma. Alfa Tango Tango está autorizado a circular o pátio para o pátio 3. Bom dia, tá 3153, informação Golf 360 Galeão. Tá 3153, Golf confere agora de Paracopos. Vamos para o pátio 3. Aqui é 245 de Flua, Flua 245, 15 milhas, aí vou abrir. Quantas milhas o 245, a Flua 245, o gol 9093? Mais 2 milhas. Confirme? 190 milhas. Entre, reporta retroando o bridge. Reporta. Decolou na subida, armou, gol 1865. A cópia. Gol no 865, contato radar 360, sai da árvore. Só 360, sai da árvore, gol no 865. Em que X-Ray Alpha, prossiga? Bom dia, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal da posição 6. Mike X-Ray Alpha, aguarde. Aguardando. A 2. 153, está pronto para a cópia? Já. 362, bom dia. Ajuste no 06, até estimado de 1010, reporte avistando. Gente, reportará avistando o trip 5362. Pois o 10, snap direto do Luft e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5024, frequência do controle 119, decimal 35. Alternado. Direto elétrico, gol 865. Já subindo o bridge, gol 093. Center. Gol 093, Roma Recife, 1-3-3-2-5, 2-5-1. 3-3-2-5, 2-5-1, 093. 2-4. Tá 3-1-5-3, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. O Mike X-Ray Echo é o solo? Mike X-Ray Alpha, né? Escuta. Mike X-Ray Alpha, confirme. Aí terá um reboque pat 3 para a posição 3 do pátio principal? Para a posição meia dúzia do pátio principal. Ah, ciente. Está autorizado? Chame para ingresso no pátio principal, Mike X-Ray Alpha. Ok, chamar para ingressar no pátio principal, Mike X-Ray Alpha. Romeu, Mike Serra Golf, está pronto para a cópia? Mike Serra Golf, está autorizado Sierra November, Quebec e Uniforme, MUCO-G. Nível 080, decola da pista 17, primeira curva à direita, saída Arthur direto. Segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5001, frequência do controle 199.35. Estou o trip 5 362. Trip autorizado, 1-0, 170 graus, 12-9. Autorizado, pouso na 1-0 para o trip 5362. Avistou a que altura? 850 pés. Obrigado. Mike Sierra Golf, cotejamento correto para acionamento SAC, chame torre 118 decimal 95 QNH 1096. Pressione a pancada. Autorizado o táxi, ingresso na 17, aporte alinhado e pronto. Trip 5362 a 02, direita, solo 121, decimal 9. 5329, 5362. Papá, papá, mãe, quer cuidar do outro filho? Trip 5362, está autorizado o táxi via Alfa Kilo para o pátio 3. Papá, papá, Mike Eco Delta, confirme o horário do seu plano. O Delta vai ficar parado na posição acionada, é isso? Ok, estou ciente, o altímetro no 0 no 6, aponte ao término do cheque, ok? Mike Sierra Golf decolou 05, chame o controle em 119 decimal 35 e tenha um bom dia. 1935 graus, bom trabalho para vocês, hein? Gol no 865, Recife 288, alterno 260. 288-260, boa noite, Recife. 3, colhendo com a gente, chame pronto para o táxi. Já para o táxi. Mike Serra Golf, contato radar 080 Cedar Arbor. 080 na Arbor, Mike Serra Golf. Salvador, Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha está autorizado ingresso na parte principal para a posição 06. Reporte no térmico. Ok, autorizado, ingresso até a posição 06, repassar o térmico. Mike X-Ray Alpha. Quando possível autorizar a radial 290 para o Mike Serra Golf? Afirme. Quando possível a radial 290 para o Mike Serra Golf? Dá presente voa Arbor, aguardando direto de destino. Voa do Arbor, aguarda destino Mike Serra Golf. Direto VR. Afirmativo, autorizado pelo controle Aracaju. Agora está 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível 130 e chama o controle Aracaju 203. Tá 3153, confirma as informações? 181, 4 horas de autonomia, alterna Florianópolis, quanto táxi? Tá 3153, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no 0 e a táxi é índia. O ponto de espera chumitou em 1,8,95, quem legal no 0 no meio. 26, vai pela índia, ponto de espera, sistema torre 1825, tá 3153. Salvador, Mike X-Ray Alpha, conclui o reboque aqui na posição 612. Ciente, Mike X-Ray Alpha. Bom trabalho. Obrigado. Salvador, bom dia, tá 3153, ponto 0, dá 1-0, pronto. 3153, autorizado, ingresso de decolagem, 160 graus, 29. Ingresso e decola, tá 1-0, tá 3153. Olha, veio possibilidade da prova de destino para mais Serra Boa. Continua para o ideal? Aperceba a prova 300, 310 para o bloqueio da 290. Sim. Organizado, prova 300, mais Serra Golf e confirma o chamado de pouso. Ah, o Zona 1-1-5. 1-1-1-5, copiado. Gol 759, hotel confere, aguarde para a cópia. Guardando, seria a série da preparada é o Leda Bridge. Azul. 3153, decolada 13, controle, 1935, bom gol. 1935, bom dia, 1335. Controle Salvador, bom dia, tá 3153, tá é o Leda, Leda passando ali, 500. É? 3153, contato radar, 360, seta da El. 360, seta da El, tá 3153. Estamos operando o instrumento, 800 pés de teto, com 4 mil de visibilidade. O 3153, passando agora o 500, é possível para Dael? Exato, Dael. Dael, 353. Bocuma 759, está pronto para a cópia? Bocuma 759, está autorizado Guarulhos, nível 360, decola da posição 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição Bridge, onde fez sete golpes do 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5033, frequência do controle 119.35. Boa para o Hotel Juru, após Trive. Voo 759, cotejamento correto, chame para o pushback acionamento. O passarei do 2223 está pronto para a cópia? Passarei 2223, está autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, após Elefa direto Obidute, direto Vitória da Conquista. Aciona 5030, frequência do controle 119.35. Cotejamento correto, azul 4234. Correção, passarelo 2223. Nota 3, 153, viu à direita, proa 220, aproximadamente 30 milhas. Gente, então 3153, livre de desvio. Então 3153 de Recife, 1-3325, 1-251. Recife 1-3325, alterando 251, tá 3153, boa. 1092, identifica a chegada Mário, desce até 50. Usado. Plataforma mais Serra Golf. Agora 44 milhas de Salvador, mantém o 080, chame Recife, 1288, alterna 1260. Quatro, informação em curso, hotel, está autorizado Maceió, nível 190, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5034, frequência do controle 119.35. Trip 5384, cotejamento correto, chame para o pushback acionamento. Salvador, gol 1649, utilização de tráfego, ponto seguro. Gol no 649, informação em curso, hotel, está autorizado porto seguro, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, após direto, acima 5037, frequência do controle 119.35. Autorizado porto seguro, 360, decolando da 10 com curva à direita, na saída da El, Leda. Transponder 5037, controle 119.35 para o gol 649. Gol no 649, somente confirmando a saída da El Leda após direto o destino. Da El Leda, direto o destino. Gol no 649, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chamará pushback acionamento, gol 649. Salvador, bom dia. Azul 4234, ciente da hotel, autorização Recife, nível 330. Azul 4234, hotel confere, eu tenho aprovado 350. Copia ou aguarda a coordenação? Copia, azul 4234. Azul 4234, está autorizado Recife, nível 350. Decola pistão 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, roteiro Whisky 58. Aciona 5036, frequência do controle 1119, decimal 35. Autorizado Recife, nível 350, controle a rota do plano, decola na pista 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, roteiro Whisky 58, aerolínea. Transponder 5036, frequência do controle 119.35, azul 4234. Azul 4234, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Sim, a gente está no box 8. TAP pode descer 1000, gol 0-3? Após o TAP 2000, ajuste no 0 no meio, reporte estabilizado, gol no 0-3. Chané 6225, oceano a identificação, autorizada a chegada a BOF, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. Firmativo. Passarelo 2223, coordene com a equipe Falcon, pronto para o táxi.